tema a ser colocado aqui hoje é as provações de surpresa. O que, que são as provações de surpresa? As provações, elas não são nada mais, nada menos que algumas dificuldades que todos nós passamos no nosso dia a dia. Mas aqui, mais precisamente, esse tema, ele foi baseado, está sendo copiado, é claro, de um artigo da Sandra Marinho, que escreve na Folha Espírita, e essa Folha Espírita é do mês passado, mês de maio. E ela edita sempre, ela escreve sempre um artigo, e esse nome do artigo é sempre Educa a Tua Alma. E hoje, exatamente, o nome do artigo é Provações de Surpresa. Ela coloca aqui o que, que o mentor espiritual, André Luiz também escreveu um livro, ele é um mentor espiritual, ele escreveu um livro através do, se não me engano, Chico Xavier. Ele coloca num outro livro, quer dizer, um livro que é Educa a Tua Alma, ele coloca da forma seguinte, o que, que são as provações do nosso dia a dia, o que, que são as provações que vêm de surpresa, elas são diferentes. As provações de dia a dia são provações corriqueiras, que todos nós temos, as pequenas dificuldades. E as provações de surpresa, ele coloca bem assim. Ele relaciona o que ele chama de notícias infaustas, que quer dizer infelizes. São notícias infelizes. Fatos funestos. São os golpes mortais ou morais dados contra nós por aqueles que mais amamos, de uma hora para outra, sem aparente motivação. Quer dizer, são coisas que acontecem em nossas vidas de uma hora para outra e que ninguém de nós espera. Provavelmente, alguns já tenham passado por isso, outros talvez estejam passando e outros certamente vão passar. Disso aqui, pelo menos ela fala que ninguém escapa. Bom, mas o interessante é que ela coloca aqui três grupos. Ela classifica ou ela enumera três grupos de problemas, de provações de surpresa. O primeiro grupo são os problemas familiares. São os problemas que todos nós passamos numa família, são as conturbações familiares, os conflitos familiares, e ela aqui até dá alguns exemplos sobre que repentinamente o marido chega em casa, ou a mulher chega em casa, que é pai de família ou mãe de família, e chega e diz assim, estou indo embora, fui, tchau. Quer dizer, as pessoas que vão ficar naquela família, elas vão passar por sérios problemas afetivos, às vezes econômicos, financeiros, de relacionamento com a própria sociedade, que às vezes até discrimina essas pessoas. Então, são problemas familiares também, como o pai ou a mãe fica sabendo que tem um filho com problema de drogadição, que é o problema de drogas e tal. É sempre o pai e a mãe são os últimos a saberem. E aí acontece o quê? Acontece uma conturbação muito grande dentro de uma família, que é uma provação de surpresa. Esse é o primeiro grupo de tipo de provação. Existe um segundo grupo que ela classifica aqui como os desastres diversos. Quem que nunca passou, ou vai passar, ou talvez tenha sorte de nunca passar por um desastre. Ou de bicicleta, ou de moto, ou de carro, são desastres provocados pelo homem, ou de avião, às vezes morrem pessoas da nossa família, de outras famílias conhecidas à nossa, desastres naturais, terremotos, inundações e outras coisas mais que, às vezes, ceifam a vida de bastante pessoas que podem trazer também provações de surpresa para as pessoas das famílias que perdem esses queridos, essas pessoas queridas, né? Então, são provações através de desastres diversos e que ninguém de nós pode prever. Infelizmente, ninguém pode prever um desastre. Existe o terceiro grupo que ele coloca, são três grupos, que é um grupo também dos males ou doenças súbitas. Também todos nós, talvez, tenhamos tido experiência na nossa família ou amigos nossos que passaram por esse tipo de problema, de doenças do pai, da mãe, do avô, da avó, da tia, do filho, filha, enfim, doenças súbitas. E doenças essas, claro, que não é uma gripe, que não é um resfriado, mas às vezes doenças incuráveis. Doenças, às vezes, que se descobre aí em 2, 3 meses, e essas pessoas, elas sucumbem e elas desencarnam. Problemas de doenças súbitas. Todos nós podemos passar. Não se deseja para ninguém, mas acontece. São as famosas provações de surpresa. Tá, tudo bem, isso todo mundo até deve saber, mas todo mundo deve estar se perguntando, tá, mas e afinal das contas, como é que se consegue lidar com isso? O que a gente pode aprender com isso? Mais uma vez vem aqui a ideia do André Luiz, no livro Educa Sua Alma. Ele coloca assim, ele tenta fazer aqui uma comparação, uma analogia entre um curso que todos nós aqui vamos fazer. Digamos, nós vamos entrar numa escola e nós vamos, durante um ano, estudar. Nós vamos, cada mês, ter pequenas provas, pequenos exames curriculares de cada matéria. Todas as matérias possíveis que a gente conhece, todo mês. A gente está sabendo que no final do ano vai ter uma prova. E nessa prova a gente não vai saber. A prova geral, que a gente não sabe o que vai cair. Está no conteúdo. Vocês estão sabendo porque vocês estão estudando. Nós estamos sabendo porque estamos estudando. Todos os meses nós temos essas pequenas provas. Mas sabemos que vai ter a prova geral e que nós vamos ter que fazê-la. Vamos ter que cumprir. Bom, na nossa vida, ele coloca da mesma forma. Todos nós estamos como que num curso estudando. Estudando. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, nós temos pequenas ou grandes ou médias provas. Corriqueiras, problemas no trabalho, pequenos problemas na família, pequenos problemas na sociedade, na comunidade, no bairro, no vizinho, na vizinha. Bom, todos eles nós procuramos, de certa forma, solucioná-los, conforme o nosso conhecimento que nós vamos adquirir. Bom, ele coloca, então, que essas pequenas resoluções, esses pequenos conflitos que nós resolvemos todos os dias, todas as semanas, nós estamos aprendendo e devemos assimilar esses pequenos conhecimentos que vão se tornar grandes numa prova futura ou presente que nós estamos passando ou vamos passar. Para que a gente se estruture através da resolução dessas pequenas provas, desses pequenos conflitos, pequenos problemas que estamos passando, que através disso a gente adquira uma força interior, moral, espiritual e também, é claro, principalmente emocional, de quando surgir essa prova, resolvê-las, acatá-las e ter paciência de não se revoltar. Ele coloca também, o mesmo André Luiz, nesse mesmo livro, sobre a questão que foi falada agora, emotiva. Quando esse tipo de problema aparecer, claro que falando parece que é fácil, mas quando se fala e se, digamos assim, se pratica, e até através de um treinamento, é mais fácil ainda. Quando chegar o momento desse tipo de prova, de surpresa, para que a gente não coloque a emotividade, a emoção, em primeiro lugar. Ele coloca bem claro aqui, quase no final, que o importante é nós, quando passarmos por esse tipo de provação, colocarmos a razão em primeiro lugar, a racionalidade. Pensarmos direito, analisarmos a situação, raciocínio lógico está aqui, coerente, sensato, para que a nossa situação, essa nossa provação, ela seja resolvida, ou ela seja, digamos assim, sentida ou que seja supostamente seja nós conseguimos relevar tudo isso e suplantar todos esses problemas através da razão, através da logicidade. Vejam bem, quem está falando não é quem está aqui na frente. Está aqui nas provações de surpresa da Sandra Marinho, que está no livro Educa a Tua Alma. Então, de nós conseguirmos, através do pensamento lógico e coerente, suplantar essas provações de maneira racional. Então, ele coloca aqui também, de forma literal, o que ele escreve. Devemos agir com a serenidade adquirida das provas do dia a dia, para nos sustentar e nos ajudar a suplantar e sustentar os outros nos momentos de crise. Quer dizer, que nós temos, através desse ensinamento do dia a dia, que talvez tenhamos um pouco mais de conhecimento dos outros, suplantar esses problemas de nós próprios e também os dos outros que estão ao nosso redor. Dos outros que estão à nossa volta. Então, vejam bem, a responsabilidade de quem adquire um pouco mais de conhecimento, de quem estuda um pouquinho mais, de quem vai um pouquinho mais adiante, de quem, de repente, às vezes, transcende um pouquinho mais as suas limitações, adquire mais responsabilidade. A responsabilidade de, além de raciocinar por nós próprios, através da sensatez, da coerência, raciocinar também pelos outros que talvez não tenham a mesma estrutura emocional que nós. Então, isso está na Folha Espírita do mês de maio, né? É na coluna da Sandra Marinho, ela é também uma palestrante espírita lá de São Paulo, e é muito interessante. Se vocês quiserem, procurem na internet, que vocês vão ver isso aqui, que é bem interessante para se aprender alguma coisa sobre as provações de surpresa. Então é isso. Obrigado. Boa noite a todos. O mais importante para cada um de nós, digamos assim, que a gente está tentando estudar, tentando compreender como é que é a vida e como a vida funciona, é que nós poderíamos, num primeiro ponto, dizer assim: a vida, ela é construtiva. Ou seja, não tem como tu parar as coisas. De um jeito ou de outro, o pensamento, né? O pensamento, tu está sempre gerando uma situação, seja ela positiva ou seja ela negativa. Muitas vezes, na minha construção, eu tenho noção daquilo que eu faço, né? Eu sei que os meus pensamentos, eles não estão, digamos assim, de acordo com o que reza o Evangelho ou com o que reza o bom senso. Mas mesmo assim, às vezes, eu não me cuido, eu não me preocupo, eu vejo que não acontece nada de contundente e eu continuo, digamos assim, agindo daquela maneira. Se tudo é, como Jesus diz, plantou, colheu, se tudo é uma sequência construtiva, né, todos os fenômenos que acontecem na nossa vida foram escolhidos por nós. E muitas vezes esses fenômenos, né, dada a importância, dado o problema, dado o sofrimento, ou dado da maneira como ele nos pega, e muitas vezes de surpresa, né, ele carrega com ele um ensinamento muito grande. Um ensinamento muito grande que cabe a cada um de nós refletirmos sobre isso que está acontecendo. Se eu levo a minha vida de uma forma normal, natural, não acontece nada, o que eu faço?